Estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. É que eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente, depressa dizer que eu estou apaixonada. Banda Geração Eletrizante. Estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente, depressa dizer que eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada.